sofri demais. Longe de casa, quem aqui não sofre? Bebi demais, acelerei até meu carro derrubar um poste. Sofri demais, briguei na rua pra limpar meu nome. Bebi demais, mas não perdi a honra desse homem que ainda te ama. Sofri demais, longe de casa, quem aqui não sofre?